Adriano, chama controle 1208. 208, 4118. Controle, boa tarde, azul 4118. Azul 4118, contato radar, suba ao nível de voo no 360, sai da Bahia. 360 da El, azul 4118. 3092, PRO 050, Paratitio. Confirme. 3092, PRO 050, Paratitio, 10 dias. Autorizado, tá 3092. Fox Lima, Sami Torre, 118, decimal meia. 18, meio, Fox Lima. Para 3.010, que é negócio 015. 3.010, na BB. Lima, continue a aproximação, reforço no Velastapan. Positivo, é, o Fox Lima vai para faixa 5 BTA, tem condições de aproximar direto para o faixa. Sim, autorizado, autorizado, autorizado cruzamento da UNO, da final da 1-0, reposte na final para pouso no Pajé 5, Romeu Romeu Fox Lima. Positivo, reposte na final para pouso Pajé 5, BTA Fox Lima. Azul 4118 da presente no Dael. Da presente da El 4118. A 15 de novembro, curva direita pro 060. Semana proa. Curva à direita pro 060. 060 à direita. Check data frequência livre. Da 3092, já livre dos desvios, o WhatsApp ou Duna? Da 3092, o Duna, da presença, autorizado sinal e lança, parte estabilizado, livre das restrições. Da 3092, lista de restrições, mais boa Duna, autorizado sinal de LS Tech. O gol no 755 e LS. Gol no 755, completo sinal de Sami Torre, Rio, no noite decimal meia. 118,6. Gol 1755 junto à aproximação, agora de pista livre. Na curta final, passe 5 BTA, o Romeu Fox Lima. Romeu, Romeu Fox Lima, vai ficar avistado, autorizado o pouso, reforço no solo controlado, vento 080 graus, 09 nós. Depois para solo controlado, Fox Lima. A 15 de novembro para o curso do localizador, curva direita para o 080. 080, novembro. Gol 1755, uma mil e meia do externo, baixado e travado, agora visual, no C2. C29 autorizado, chama táxi 1-2. Autorizado, chama táxi. C29. Informo o Alfa Sierra 50 pousando agora no pátio 5, não vai interferir com o seu pouso. Ciente, o 755 autorizado ao 0. Uhum. O perfil, em função daquela restrição de uma centena que foi paga. Sim. É, pra reduzir agora fica complicado. Sente, mantenha. Força Lima, frequência livre. No solo aos 26. Azul 41, 18, Sam Recife, 125, 1, alterne 13325. 3092 em redução. Confirme. 3092 está reduzindo. Sim. Pode estabilizar. Chamou? Ah, sim. Aprovado, 3217, Sintex. Boa tarde. Boa tarde, passarela 2231. 2231, passarela, barreiras. Confirmando 34. Afirmativo. É, só um minuto. Poxa, né? 6314 pra própria costa. O 4 Petrolina, só um minuto, número 2, prepare a mão. Poderia coordenar um pushback acionamento copiando o táxi? Ativo, metro 314, manter a posição. Poxa, né? Tô com a aeronave de um táxi a reta agora, só um minuto. Ok. 231 para a cópia. 2231. No Barreiras 340. Na rota via do Dor, Nambi, após conforme o plano. Decolando 1-0 com o esquerdo, perfil da Mono, Cockpit, após de Dor e conforme o plano. 5045 transponder, controle 120.8. Positivo, autorizado 340 conforme rota, decola curva esquerda, saída Momo, depois vai voar direto a posição código, depois direto destino. O transponder que eu não copiei, pode repetir 50. Responder 5045, só confirmando, após código, vai prosseguir conforme o plano, via Dodor, Zambi e após conforme. Ok, depois da posição código vai prosseguir conforme o plano. E o transponder 5045, passaria 2231. Matheus, você chama quando o plano para o push, chama a pessoa remota. Reportará o 2231. Boa noite, 755, boa tarde, bem-vindo, sendo o tráfego, prossiga via Alfa e reporte na Juliette. Reportará na Juliette, 1755. Metro 314, cópia. Prossiga 6314. Metro Linha 340, rota Pozzuolo 20, decola no zero, curva esquerda, subida Monza, transição Flock, 5020 transponder, controle 120.8. Cidade de Turbina, subida Momo, transição Flock, nível 340, transponder 5020. Oceané 63, monogônio. O nível? Semana nível 340 ou 6314? Afirmativo, 340. Portão 5, aguardando para iniciar o pushback, não me escuta. Positivo, está pronto para puxar estacionamento, aguardando autorização, Oceané 6314. O 1755, ingresso a Juliette, portão 08 imediato. 08755. Para o táxi web 5729, a bordo 1917, autonomia 319, alterna Guarulhos. Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1 no 8.6, ajuste no 0 no 5, web 5729. 10 no 5, vai seguir Índia Alfa, ponto de espera torre 26, obrigado, bom dia. Salvador, boa tarde. 241 da Trip, com a informação uniforme. Vamos na Trip, só um minuto, Montes Claros. Afirmo. Só um minuto, prepara inicialmente Arbor, o 5241. Grato. Oceaneia 6314, na escuta? Prossiga. Mexe de imediato, puxa. Afirmativo, Oceaneia 6314. De imediato, puxa no táxi, 314, portão 5. 314, foi dado, chama táxi. Oi, boa tarde, web 5729, ingressão na Alfa Pronto. Web 5729, Aline decola pistão no 0, vento 080, grau 089. Aline decola no 0, 5729. 217, está com uma centena a bordo, 3 horas e 10, até agora. 2.17, vai observar dois tráfegos. Primeiro tráfego da Gol, parqueando no portão 08, após prosseguir em frente e observando o tráfego da Avianca no pushback no portão 5. Após, pode prosseguir. Assim que o Avianca ingressar no pátio 3, no push, o senhor prossegue com o táxi pátio principal, Andy Alfa, até o ponto de espera no 0, no ponto de espera 2 indo no 8.6. Ou ajuste no 0 no 5. Assim, vai aguardar o... O Avianca ingressar no pátio 3, é isso? Afirmativo, pátio 3. O Avianca no pushback e após o senhor prossiga. Prossegue até o ponto de espera. Dá uma olhada. Atende, 3, 2, 1, 3. Torre na noite, meia dúzia, bom pouso. Torre, ainda na verba. Corrida de aproximação, reposto de projeto travado. Na verba. É o Trip 5219 para autorização. Número 2, conquista o Trip 5219, sendo tráfego 200 já aprovado, inicialmente na Arbor, aguardando autorização. Autorizado 200. Inicialmente Arbor, aguardando autorização, Trip 5219. 208, obrigado, amanhã. 17, vou prosseguir agora. Via Índia Alfa até o ponto de espera 2. Ponto de espera 2, 108.6, repetindo, ajustado em 15, bom voo. 360, Leda, Paz Brito, 5329. Controle Salvador, gol no 395, informação Vitor, boa tarde. No 395, boa tarde, a senha identificação do C050 na máquina. 050 na Mari, eu vou no 305. Passar lá, passar sinal, passar atrasado. Cinco, dois, quatro, um, no protocolo. Prossiga. Monte Claro 200 aprovado, decolada 10, curva direita, no perfil da Arbó, após a Arbó, voa conforme Vitória da Conquista e conforme o plano. 5050, o transponder controle 120.8, triple 5241. Ok, o 5241 da triple autorizado, nível 200, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída Arbó. Após Arbor, direto Vitória da Conquista. Transponder 5050, controle 120, decimal 8. Correto, pátio 3, chama quando for para o push lá. Chamará para push orçamento, trip 5241. 219 da trip, cópia. Prossiga. Aprovado Conquista, 200, decolado 10, curva direita. No perfil da Arbó, após direto, destino 5060, transponder, controle 120.8. 90 graus, correto lance. November. November, passado e travado. 60, controle 108. Correto, 43, já me controlando para o posicionar. Chamará. Para o táxi, o Chanel 6314, acionado com 155, 155 a bordo. Autonomia de 3 horas e meia, alternando o Recife. Aprovado o táxi observando Airbus bloqueando no 4. Após prosseguir em frente, em Alfa 18.6 no ponto de espera com a torre, ajustado no 015, bom voo. Visual com TAN, 18.6, ponto de espera, pátio em Alfa, obrigado, até a volta. Controle 5729, vai abrir 15 graus à direita, está a formação. Livre, reporte reparando o Leda. Reportar reparando o Leda. A formação foi exatamente em Leda, pode reaproar a bridge? Eu vou confirmar aqui com o Centro Recife, mantém ainda a parada de desvio, aguarde o 5729. Ok, 29. Trip 5488, para o controle de Salvador, tente da Victor, ideal de descida. Boa 5488, desce para 3000 na Proa de Duna, ajuste 1015. 3000 na Proa de Duna, 1015, trip 5488. Tio, no solo, 38180, via parte 4, até o Graal autorizado, não, vai lá. Decolado 38, controle 1208, boa viagem. 1208, 7729. 5729, controle. Prossiga. Autorizado, dá presente a proa de bridge. Está presente, muito obrigado. 5729. 1014, 1015, não tira. 1015 ali, decola da 106314. É Leda Bridge. Para 360 da Leda, 36317. O 3297 está presente, está autorizado a prod da El. Direto da El, 3297. Cada. 2609, 1315. Tem condições de reduzir para 2309? 2309, reduzindo, 1315. Seguindo como número 2 na aproximação, tem tráfego da trip agora que segue como número 1. Está agora a posição de 11 horas 23 milhas no rumo oeste, livrando no 60 para 3 metais, uma Fotão 72. Gente, gol no 395, 1315. 729 chama Recife, 1251 alternando na 3325. Ok, você entra agora, 1251 alternando na 3325, obrigado, bom dia. Realmente, bom voo. Obrigado, uma boa tarde. Controle Salvador, Oceanair 6314, boa tarde. 314 da Ocean, boa tarde. Subindo ao 340 no perfil Momoflot. Ao 340, sem restrições, perfil da Momoflot. Quando possível, por gentileza, coordenar direto o flot. Aguarde. Assista, muito obrigado. Vai ter que abrir a direita agora aqui na Pronocenta pra evitar formação, não vai ter como voar a etapa aqui da presente. Gente, tá livre de desvio, reporte ao término. Gente, igual a 3-5. 3-4, controle? É 3-4, perceba? Presente, voa Petrolina. Petrolina, muitíssimo obrigado, minha 3-4. Salvador, 1925, para Brasília, cópia. 1-1-9-5, chamou Brasília? Isso. Pronto para a cópia, 360. Prontíssimo. Brasília, aprovado, 360, rota 2197, decola pista 10, com curva pela direita. Subida, ar, voo, elefa, em elefa, setor 20, segue conforme o plano apoio, até o destino. 5051 ao código transponder, controle altera em 1920.8. Autorizado, Brasília 360, via Antero Zulu 17, decola elefa, curva direta, direita, na arco, elefa. Após elefa, intercepta Antero Zulu 17. 5051 no transponder, 12080 no controle. Para o 1925. Afirmativo, chama quando plano para o push back, saneamento no 1925. Ah, chama agora a prática, 1925. Solo 1399, no 612 para push back, saneamento. Aprovado, chama o táxi 1399. Bora. 5 calibre de restrição de altitude à frente, desce para 3000 pés, ajuste 1015. Já aprovado, só 1 minuto para a cobra, para a subida da EL inicialmente igual 1077. Entrevado, 1077. Solo 5241 para pushback, acionamento, posição 3 do pátio de carga. 5241, pátio de carga autorizado, sim, deck. Vivi pushback, acionamento, chamada táxi, 5241. Nome Recife na 251, alternando na 3325. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Salve Galeão, 360, rota Pesolo 10, decola 1-0 com curva para a direita, Tachuda Bel, Leida, Transleda, Voa Trite, Ando, Seto, Aerovia. 5042, o transponder, controle opera 120. Fica autorizando 360 para o Galeão, decola 1-0 com curva à direita, Aerovia, Pesolo 1-0. A saída é da Euleda Bridge, o transponder 5042 e o controle 1208, gol 1077. Na remota 2, deixa-me quando está para posicionar. Camará, o voo 1077. Controle Salvador, é o 13560, sítio da Uniform. 3560, doutor, boa tarde, sendo a identificação da SI para o 050, na chegada Mari. Identificou 050, na Mari, 3560, doutor, boa tarde. Seguro 399, 146 a bordo, 4 horas 29, alterna o Galeão. De 4 29 Galeão, só não entendi o teu B, poderia repetir? 146. 146, seguinte, o voo no 399, está aprovado o táxi principal em de alfa até o ponto de espera 10. No ponto de espera tua aí, 1 no 8.6, ajustado 10, no 5, voo. Em de alfa, ponto de espera 18.6, ajustado 15, obrigado, bom dia, voo no 399. Uma boa noite, Ana. Mente. Para o táxi 5241, 33 a bordo, autonomia de 4 horas e meia, alternativa Serra Bravo, Charlie Fox. 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, alternando 1-2-5-45, obrigado, até daqui a pouco. Pé. Devido ao sequenciamento, o número 3 do trip pode prosseguir inicialmente até sair do pátio 3, sem ingressar no pátio principal, o trip 5241. Ok, vai iniciar o táxi, mantém na saída do pátio 3, trip 5241. Espera da 1-0, pronto. Boa tarde, Golo 399, olhar e decolar, pista 10, 80 graus, 8-9. Olhar e decolar, Golo 399. 1-0, lá foi o 8.6, ajustado 2015, o passageiro 231, no voo. Obrigado, pátio ainda alfa, no pátio 0186, o passageiro 2231. 2000. Estabilizado? Estabilizado no localizador, pode estabilizar o glide. Gente, o senhor vai completar e chamar a torre no 1-1-6-2, é bom pouso. Obrigado, 1-1-8-6-2, obrigado, 5-5-4-8-8. Golo 395, livre, LSX, reporte estabilizado. Obrigado, LSX, Golo 395. Com 3560, controle. Prossiga. Senhor, o Amari após Mari Duna. Mari, Mari Duna, seguinte, 3560. Torre Salvador, boa tarde, é o 35488, estabilizado no ILS da 10. 5488, continua a aproximação, pista 10, tráfego avistado, reporte 4 milhas para, cabeceira checado, trem. Sede, portará 4 milhas checado, trip 5488.